Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A sede da Organização Mundial do Comércio foi evacuada esta manhã devido a uma ameaça de bomba no interior do edifício. A Organização Mundial do Comércio define as regras do comércio internacional e fica em Genebra, na Suíça. Espanha voltou esta terça-feira aos mercados para tentar angariar entre 4,5 a 5,5 mil milhões de euros num leilão da dívida a 6 e 12 meses. Os investidores estão agora a recuperar a confiança no mercado espanhol e a taxa de risco, conhecida como spread, diminuiu até aos 324 pontos base. O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, encerrou esta terça-feira devido à neve. O mau tempo obrigou ao cancelamento de 200 voos e desde as 10h20 da manhã portuguesas que não aterram nem descolam aviões naquele aeroporto. Ainda não existe previsão para a reabertura do aeroporto de Frankfurt. Macário Correia terá mesmo que abandonar as funções de presidente da Câmara Municipal de Faro. O Tribunal Constitucional confirmou esta terça-feira a sentença do Supremo Tribunal Administrativo que condenava o autarca de Faro à perda de mandato por violação dos mecanismos de ordenamento do território. Macário Correia já avisou que, para já, não sai do cargo. Os funcionários públicos vão poder descontar menos para a ADSE. O governo vai reduzir a base de descontos para o sistema de saúde dos funcionários públicos e essa redução vai dar direito a alguns acertos. O executivo de Pedro Passos Coelho poderá ter que devolver dinheiro aos contribuintes de descontos feitos a mais para o sistema ADSE. Portugal é o terceiro país da OCDE com a taxa de desemprego mais alta. Em janeiro, o desemprego chegava aos 17,6%. Ao todo, mais de 942 mil portugueses não têm trabalho. Portugal só fica atrás de Espanha e Grécia no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. O arquipélago dos Açores e 13 distritos de Portugal continental estão em alerta amarelo devido à previsão de queda de neve e chuva forte. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco foram colocados em alerta amarelo pelo Instituto do Mar e da Atmosfera, bem como os Açores. Em Portugal continental, o alerta mantém-se desde as 17 horas de hoje até às 15h59 de quarta-feira. O Futebol Clube do Porto já está em Málaga, onde amanhã irá defrontar o Málaga para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões chegaram calados e não falaram com os jornalistas presentes no local. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos. Boa noite.